Diego, 8-7, identifica a informação de arte. Posição 0 para autorização Guarulhos. Tente 8-7 para cópia. Para cópia. Autorizado, Guarulhos 360 nível via Brinde, Pezulu 1-6, Belo Horizonte. Decola da 1-0, curva à direita na saída da El, Leda e depois voa posição Brinde. Aciona o código 5103 e o controle de frequência 20.8. Autorizado Guarulhos, a nível 360, Brinde, a Pezulu 1-6, Belo Horizonte. Decola da 1-0, com curva à direita na saída da El, Leda, Brinde. Responder 5103. Controle direcionamento ao portão no 0, gol no 8 no 7. Do repórter táxi. Autorizado, repórter táxi no 8 no 7. Salvador, um bom dia, 3520, box 3, informação Charlie, para Aracaju. 3520, ciente, agora coordenação em Copa Aracaju. Guardando a sua escuta. Pronto, cópia? 3520, tá pronto. Autorizado Aracaju, nível 190, decola da 10, curva esquerda, saída Fuca, Jama, pós direto. Controle 120, decimal 8, transponder 5071. Afirmativo, autorizado Aracaju. O nível 190 decola com curva esquerda, Fuca Jama direto. Aciona 5071 e na saída é 1208, TAN 3520. 3520, correto, reporte pronto. Portará pronto. No 8 no 7, com autonomia de 3 horas e 50 minutos, alternado Galeão, 165 a bordo. No 7, Pátio Índia, 1895, ponto espera 611, no ajuste. 1895, chegou no 8, no 7. seu gol no 8. Salvador, gol no 8 no 7. Próximo, seu ponto espera da 1-0, próximo. 8 no 7, autorizado. Ingresso, decolagem, 0-80, 8-9. Autorizado a linha de decolar, pistão no 0, gol no 8 no 7. Para 3, controle 120, decimal 8. 208, grato, bom dia. Bom voo. Controle Salvador, bom dia. Gol no 817, está cruzando 2000 na saída da Enrolida. Gol no 817, bom dia. Contato radar na decolagem, submantenha 360, saída da Enrolida Bridge. 360, saída da Eole da Bride, gol no 817. Autoriza voar direto Leda, gol 1-8-7. Autorizado Leda, gol 1-8-7. Autorizado Leda, 1-8-7. 2003, feedback acionamento. Coordenação aqui, pessoal, vem para aéreo, posso para o táxi, tá 3520. Coordenação foi, vem para aéreo, chama para o táxi, tá 3520. No 8, no 7, chame Centro Recife na frequência 125.1, alterna no 33.25. Centro Recife 125.1 no 33.25, voo no 8, no 7. Bom voo. Obrigado. Salvador, bom dia, Sun 3399, centro da Delta. Sun 3399, chamou para copo, confirmando? Ah, firmo. Delta, formação em curso, 360 Guarulhos, pronto, cópia. Prossiga. Sun 3399, autorizado Guarulhos, nível de voo 360, decola no zero, primeira curva direita. Destino a saída da El, Leira após Leira, voa direto, posição Bridge, onde intercepta a rota Upper Zulu no meia, até Bravo, até o Zulu, Belo Horizonte, após direto Trive, após a rota do plano de voo. 5-1-2 no transponder, 51-12, e o controle em 1-2-0, decimal 8, então 3-3-9-9. Então, tá autorizado Guarulhos, nível 360, decolando no zero, curva direita na saída da El, São Leda, Oas Bridge, Brasil no meio, do Horizonte, Trive, rota do plano. Aciona 5112, controle 1208. Correto, 05, portão, reposto quando pronto, estacionamento por check. Tá mal pronto, 3399. 555 no código, trip 5557. A intenção é 360 Campinas? Isso. Informação em curso é a Delta. Pronto pra cópia? Pronto, cópia. Trip 5557, autorizado Campinas, nível de voo 360. Decola da pista 1-0, primeira curva direita, fechada essa área da El, Leida após Leida, voa direto, posição bridge, onde intercepta a rota, precisou no meio até Belo Horizonte, após direto trave, após via rota do plano de voo. 5-1, 1-5 no transponder, o controle 1-2-0, décima 8, trip 5-5, 5-7, aguarde para protegimento. 5-2-0, pronto, táxi. 3520 está pronto, com 131 no a bordo, alternando Recife, 2-2 para o táxi. E a Índia no ponto de espera quando pronto, chama a torre, 108.95, o altímetro no 0-1 no bom voo. 0-1, via Índia, 108.95 quando pronto, está 3520. Trip 5557, coteja. Aqui, então, 5557, autorizado em Campinas, nível 360. Decola da pista 0-1-0, primeira curva direita, saída da El, transição luta após o bridge, ingresso no Pedro 1-6, até BHG após o bridge. Transponder 5-1-1-5 e o controle 208-3557. Correto, posição 0-1, reposto quando pronto, pressionamento e pushback. Reposta na pista. 5-2-0. Controle 1208. 208, criando volante 3520. Oi, Salvador, boa noite, o TAN 3520, cruza 1500, desce Pucajama. TAN 3520, bom dia, contatada na decolagem, sub mantenha 190, saída Puca. 190, saída Puca, 3520. Salvador, TAN 3399 no 5, pushback acionamento. Contact. Autorizado, vai chamar TAN 3399. Salve Salvador, é o Sam, Mike e Yankee Quebec. Mike, X-Ray Quebec, prossegue. Mike e Yankee Quebec na posição 4 do pátio 1, autorização de reboque após a passagem da aeronave da companhia. Na Taxway Alpha, posição em Fox e Golf para 7 motores em alta potência, já coordenados para entrar aéreo. Gente, mantém a posição e aguarde para iniciar o reboque. Já que é aguardando na posição. Táxi TAN 3399, tem 151 a bordo, 435 alternando galeão. Confirme só o POB? 151. Sim, táxi via pátio, Índia, ajuste no 0 no 1, ponto espera a torre. 120.8, bom voo. 7 bravo e que é bravo, quando pronto, você espera, confirmando a frequência 1208. 1895, o fator. 1895, obrigado. P5557 na escuta? Tudo pode chamar para o pushback? Mike Yankee, Quebec, autorizado a iniciar o reboque até a Taxiway Golf. Salvador, bom dia, tá 3399, tá próximo ao ponto, espera pronto. Tá 3399, autorizado, ingresso, decolagem, pistão 0, vento 090 graus, com 07 nós. A linha decola da 90, tá 3399. TAM 3399, decolado de Salvador, 10, controle 120, 18, bom voo. TAM 3399, bom dia, contato radar na decolagem, submantenha 360, saída da Eleda Brick. TAM 360, saída Eleda Brick. 99, autorizado direto Leda. TAM presente direto Leda, 3399. Tipo 5557, coordenação aqui pessoal da entrada, reposto para o táxi 01 no portal. 3399, suba restrito ao nível de voo 320. Solicitação do Centro Recife. Restrito ao nível 320. 3399, chame o Centro Recife na frequência 125 decimal 1, alterna 133 decimal 25. Bom voo, bom dia. Está com 102 a bordo, 420 até no Ribeirão Preto. A Índia no ponto espera chama a torre, 108.95, altímetro 10 no... 10 no 1 e a Índia no ponto espera chama a torre, 108.95. Obrigado, bom dia, vamos lá. Boa, 3557, ponto, espera. 3557, autorizado, MDS decolagem, pistão 0, vento 0, 80 graus, 0612 é nóis.